Bom, amigo, chegando agora para o segundo bloco, né? Essa aqui é a edição de número 60 do Rewind, né? Tentando não deixar essa semana sem edição, reunimos agora na sexta-feira para gravar. Então vamos lá. Prova de Martinsville da Sprint Cup, segunda etapa do Eliminator Round do Chase. Pela primeira vez nessa, que seria a sexta prova do Chase, a primeira prova que um piloto que não está no Chase vence. É um piloto que estava entre os 16 primeiros, passou para o Contender Round, mas foi eliminado lá após a prova de Talladega, né, que foi o Dale Earnhardt Jr. E o Dale Earnhardt Jr. fazendo um ano brilhante, podemos considerar a melhor etapa da carreira dele desde 2004. Então, 10 anos depois, o Dale se encontra. Bom, corrida muito boa, corrida longa, né? Um dica de passagem, corrida durou mais de 4 horas, corrida bem longa mesmo, mas com certeza corrida boa, tão boa quanto Talladega, como eu sempre falo, né? Uma corrida não precisa ser no oval, no Super Speeder, que para ser boa. Martinsville, ali ó, 0.522 milhas, corrida excelente mesmo, valeu a pena. Eu falo que, como eu sempre falo todo ano, Martinsville é uma pista que aproxima todo mundo fica mais aconchegado ali, mas só que falta espaço. No estralar dos ovos, vitória do Derra Jr., a sua quarta vitória no ano, a vitória número 23 na carreira dele. Ele já tem, né, o melhor ano depois do ano de 2004, que para mim foi o melhor ano da carreira dele. Ele já tem já um grande ano aí já pro Derra Jr. Realmente, infelizmente, não luta mais pelo título, né? Mas ele está fazendo um grande ano aí, fazendo lição de casa. Poderia ter aproveitado o Letarte para ser campeão, mas as coisas não aconteceram como deveria acontecer. Jeff Gordon chegou em segundo lugar, lutando pelo título. Esse sim luta pelo título. Andou muito bem. A vitória teve ali na mão dele, ali a vitória. Teve na mão, passou na mão dele. Ele foi, com certeza, o que mais liderou, né, a tarde toda ali. Um bom resultado para o Jeff Gordon, segundo lugar aí. Depois falaremos o quanto foi bom em segundo lugar para o Jeff Gordon. O Ryan Newman, né, um grande destaque aí, terminou correndo em terceiro. O Ryan Newman, que teve problemas no começo da corrida, lá, mudou lá atrás, foi acertado, teve problema de carro tudo amassado, se bem que é difícil encontrar um carro que não termina amassado. E um outro destaque meu, dois, né? Vou destacar dois, não, três. O Clint Bauer, Edir Mendiger e David Ergon fechando o top 10. Pedro? Bom, o Léo adiantou bastante as coisas aí. Sobre o Dale Earnhardt, eu escrevi uma matéria no começo da semana para o Bigorna Brasil, tá até lá, quem quiser dar uma olhada, falando sobre os números dele, né? Inclusive são números muito bons. E por que, né, dele ter essa base de fãs, não só pelo sobrenome. É isso que eu queria destacar principalmente, que o Dale Earnhardt Jr. não corre só com sobrenome, ele é muito talentoso também. Mas enfim, melhor temporada dele em 10 anos, né? Desde 2004 ele não vinha tão bem assim, não vencia tantas provas no ano. O sistema de Chase, infelizmente, não foi bom para os fãs do Dale Jr., mas é o que está valendo para todo mundo. E quem tem muito a gargalhar com isso aí é o Ryan Newman. Jeff Gordon, como o Léo citou, teve as vitórias nas mãos, mas acabou dando uma vacilada depois com essas estratégias de paradas aí. O Ryan Newman, fantástica a prova dele, né? Andou um pouco atrás no pelotão, alguns contatos, depois avançou na hora certa, fez a estratégia correta e acabou terminando em terceiro, se colocando hoje como o segundo piloto que teria a vaga já para Miami. Tony Stewart de volta ao top 5, 24 provas depois, o maior período da carreira dele, que ele ficou sem visitar o top 5. Depois de um ano muito conturbado em 2013 devido ao acidente, esse ano pela morte do Kevin Ward lá. Mas enfim, Tony Stewart está de volta, está andando bem. E é muito bom ver o Tony em boa fase. Joey Logano, mais uma vez, fazendo um excelente trabalho, quinto lugar, se colocando ali também como os candidatos aí para Miami. Esse já estava na minha lista mesmo. Matt Kenseth, que é esse cara aí que é o ponto X da corrida, na minha opinião. O Kenseth cometeu um erro bizarro para um piloto com a experiência dele, né? Freou muito forte. quase tocou no... Para evitar bater no companheiro Denny Hamlin, ele acabou rodando e, infelizmente, quem estava do lado dele, infelizmente para os fãs do Kevin Harvick, para os caras que gostam de tomar uma Budweiser como eu, e de comer uma costelinha de cordeiro lá na Outback, os fãs do Kevin Harvick ganha a cebola frita de graça, hein? Exatamente. Tiveram que amargar esse contato do Kenseth com o Kevin Harvick. Kevin Harvick teve danos, né? Acabou quebrando o radiador, teve um pequeno dano na suspensão também, bomba de óleo tinha ido pro saco também. Então ele perdeu 40 voltas no pit e o máximo que ele conseguiu foi terminar na posição que ele havia largado, 33º, somando apenas 11 pontos. O que deixou ele como sendo o pior piloto desses 8 que tentam a vaga em Miami. Ele prometeu para o Kenseth que o Kenseth não vai ser campeão, independente dele se classificar ou não para Miami. E o Kevin Harvick costuma cumprir suas promessas. Então, se eu fosse o Kenseth, eu procuraria ficar bem longe do Kevin Harvick. O Kenseth até deu uma declaração hoje lá no Texas que ele realmente se sente muito chateado por ter coletado o Kevin Harvick em um erro dele mesmo. Ele assumiu que o erro foi dele. Mas o Kevin Harvick não está preocupado com isso e quer saber de acabar com os planos do Max. Por fim, o outro cara muito prejudicado nessa etapa, mais uma vez ele está com a faca no pescoço, é o Brad Keselowski. Keselowski, por um problema mecânico, deixar bem claro, acabou ocasionando o maior acidente da prova. A gente teve duas intervenções por bandeira vermelha, e uma delas foi... Não, foi uma ou foi duas? Foi duas. Foram duas. Uma no final e uma por causa do acidente do Brad Keselowski. Um problema no câmbio, provavelmente, eu não lembro que a equipe divulgou, né, eles... Não, foi o Real Exxon. É na barra traseira, né? É, na barra da roda traseira. Aí o Brad Keselowski ficou lento, as marchas não estavam entrando e aí ele acabou sendo coletado pelo... Ó, tá passando aqui, esse incidente acabou de passar aqui na ESPN aqui, ó. Ele foi coletado pelo Casey Mears, depois o Martin Truex Jr. também foi envolvido... a Danica Patrick que pegou uma rebarba, o próprio Carl Edwards também, e o Casey Kane, foi sim a tarde do Casey Kane, que só correu para ficar brigando com o Brian Vickers, que é um outro ponto interessante da corrida. Mas falando do Chase, então o Brad Keselowski acabou finalizando em 31º, completou 472 voltas apenas, chegou 28 voltas atrás, e também se vê numa situação desconfortável, assim como o Kevin Harvick. Mas como já vimos... em etapas anteriores, o Brad Keselowski e o Kevin Harvick tem carro para vencer qualquer uma dessas duas próximas, incluindo o Texas e a própria corrida de Phoenix, que será a última. Quem não apareceu muito bem também, que estava se destacando no Chase, é o Kyle Larson, acabou terminando em 30º, se acidentou, né, um acidente engraçado, provavelmente um erro dele mesmo. Depois ele foi tentar voltar para a pista, acabou indo no muro, aí o carro morreu de vez, até pegou... Nossa, foi muito engraçado. Mas, assim, muito bem. Não andou bem a tarde inteira, foi muito mal, na verdade, para lá. Cal Edwards, o terceiro pior chaser da corrida, né? Apenas 20º colocado. Pouco a se falar da Ford, acho que em março ela não vence desde 2002, como no Kurt Busch venceu. E o Denny Hamlin foi o quinto chaser, né? Chegou em 8º. Então a gente teve 5 chasers dentro do top 10. O problema é o seguinte, o problema para esses 3 que ficaram de fora, Carl Edwards, Brad Keselowski e Harvick, é que a vantagem foi relativamente grande para os demais, né? Porque os 5 concluíram dentro do top 10. Então, eles vão ter que brigar por vitória ou rezar muito contra esses 5 que estão na frente deles. Demais destaque na corrida, AJ Allmendinger andou sólido a prova inteira no top 10. E o David Ragan com a estratégia de 2 pneus apenas, enfim, com a estratégia de não parar na última entrada nos pits. Ficou um pouco lento até, mas acabou sendo ultrapassado de qualquer forma. Levou o carro 34, também estava homenageando o Wendell Scott, a terminar na 10ª. Ia falar isso agora. Um final de prova excelente. O Wendell Scott foi muito bem homenageado nesse final de semana. Foi. Trouxe muita sorte para os pilotos que correram com o número 34 e geralmente, com o paint stand dele. Geralmente, quando o piloto homenageia um membro ou um piloto que vai ser indicado para o Hall da Fama, geralmente não tem muita sorte, não, mas o Wendell Scott deu. Foram muito bem, todos os carros 34 no final de semana, e isso é muito bacana de ver. O crew sheet foi perfeito do David Wagner, foi foi brilhante mesmo. E acabou conseguindo trazer um top 10 para uma equipe que a gente tem que considerar pequena, que é a Fontenot. Bom, Vickers e Casey Kennedy, você quer falar alguma coisa? Ou é aquelas coisas que acontecem em Martinsville e lá em Martinsville mesmo vão ficar? Bom, o Vickers eu já vi, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Twitter, eu já vi o Vickers em um certo ano para trás aí, ele perdeu o foco da corrida, perdeu o foco de algo, para lutar por algo na corrida e se preocupar em brigar, né? Tá certo que o Kenny... Acho que foi 2008 ou 2009, né? Então. Que ele, acho que ele causou umas 5 ou 6 amarelas, foi em Martinsville mesmo, quando ele corria com a Red Bull. E teve um ano também que foi em Phoenix também, o Phoenix. Ainda que ele tava precisando, que ele tava perdendo emprego já na equipe que ele tava. Você lembra? Acho que foi 2011, 2012. Foi Phoenix 2010. No mesmo ano. Foi Phoenix no mesmo ano das lambanças em Martinsville. Aí ele tava pra perder o emprego. Ele tava perdendo o emprego. Já ao invés do cara fazer uma boa vitrine pra ele, né? Ele ficou atrás de ficar brigando na pista, batendo. Que, se não me engano, foi com o próprio Sadler. Que o Sadler também tava com a corda no pescoço. Ficou preocupado em brigar, bater, do que focar em mostrar o trabalho. É, tá certo que o Kenny estava errado, não sei de onde que o Kenny viu o espaço para passar, ou se o Vickers não quis dar o espaço, ou se talvez foi um incidente de corrida. Pelo visto, parece que foi um incidente de corrida. Poderia ter sido evitado. Se o Vickers chegar para lá e o Kenny pisa um pouquinho, deixa de acelerar um pouquinho mais tarde, seria evitado. Mas aí cada um levou pro lado pessoal, o Vickers foi deu no Kenny, depois o Kenny foi lá deu no Vickers de novo. E ficou isso daí, os dois, completamente sem sentido. Pra mim, é piloto que já não, tá meio doidão já, não sabe o que tem que fazer. E tá procurando se escorar em outras coisas, em vez de procurar resultado, almejar resultado. Isso aí, infelizmente, é isso que eu tenho pra falar dos dois. É, o Kenny tá lamentável, né? O desempenho dele com a Hendrick, mas enfim. Talvez não fosse o piloto certo, eu acho, para esse carro número 5 à época, né? Mas precisavam substituir o Mark Martin e o plano era o Brad Keselowski. O Keselowski partiu com o Malicuia para Penske. E acharam deram o Keselowski, né? Acharam que o Casey Kane poderia ser o cara. Porque o Kane vencia com um carro mediano, né? E agora andando com um carro que a gente considera top, ele não consegue os resultados. Enfim, mas continua vencendo uma corrida por ano, é mais ou menos o que o Greg Biffle e o próprio Ryan Newman fazem nas suas equipes. Não dá para criticar muito também, mas por se tratar de um Hendrick, né? Sei lá, talvez um menino mais novo aí, que a gente já sabe quem que é, quando assumir esse carro, talvez coloque ele para andar, que no caso seria o Chase Elliott. Enfim, então já falando de Brian Vickers e Casey Kane, né? O Vickers ficou possuído também pelo incidente, mas são dois companheiros na mesma situação, talvez. Nem que o Vickers está andando até razoável, porque a Michael Austin tem andado no ano, então não dá para questionar muito. Boa prova do Austin Dillon, 12º. Boa prova do Rick Stenhouse, 15º, ele não tinha se classificado para a Talladega. Boa prova do Justin Allgaier, 17º. Boa prova do Corey Whiff, 18º. Boa prova do Lando Castle, 19º. Campeonato, vamos lá. Se não tivéssemos o Chase, Jeff Gordon estaria confortavelmente liderando com 42 pontos de vantagem para Joey Logano. Praticamente campeão. 89 para Dale Jr. Uma corrida de vantagem, faltando 3. Já poderia ser o 7º, 6º, 8º caneco do Jeff Gordon, caso nunca tivesse inventado o Chase, tá? Agora, como temos o Chase no novo formato, a aparência está assim. Continua na liderança. Jeff Gordon lidera. Seguido de Ryan Newman, 3 pontos atrás, Joey Logano, 4 pontos atrás, e Matt Kenseth, 5 pontos atrás. Denny Hamlin vem 7 atrás de Jeff Gordon, Kyle Edwards, 20, Brad Keselowski, 31, e Kevin Harvick, 33. Sendo assim, o Denny Hamlin vem 2 atrás do Matt Kenseth na zona de corte, o Kyle Edwards vem 13 atrás da zona de corte, 15 atrás da zona de corte. O Brad Keselowski vem 26 e o Kevin Harvick vem 28 atrás da zona de corte. Então, basicamente, o Kevin Harvick precisa descontar 28 posições do Denny Hamlin, chegando à frente de Cal Edwards, Brad Keselowski, para ele querer brigar ali com o Matt Kenseth. Se ele conseguir descontar do Matt Kenseth, melhor ainda, que só um ponto. É, hoje classificariam Jeff Gordon, Ryan Newman, Joey Logano e Matt Kenseth. É, então é isso aí, campeonato. O que você me fala, Leonardo? É, acho que não vamos fazer uma projeção não, né? Vamos esperar essa etapa do Texas pra gente firmar o golpe. Porque, sei lá, pode acontecer. Vou fazer a projeção só pro final de semana. Só coisa de Texas. Exatamente. Mas rapidão assim, ó. É, campeonato, quem. Tipo, é um. Como posso dizer assim? É uma grande surpresa pra nós, né? Quem talvez não estaríamos pensando que estaria lá, tá? Por exemplo, o Ryan Newman, Joey Logan, ou Joey Logan não, o Kenseth e o Haley, eu creio que desde o começo do ano nós não colocaríamos eles aí no meio do ano aí pelo desempenho deles, né? Claro que estaria ali Dale Jr., Jimmy Johnson, que ficou para trás, o Kyle Busch talvez, né? Apostaríamos nesses pilotos aí. Então, meio surpresa aí. E a Gibbs, por mais capenga, pendenga que ela esteja, tá aí sobrevivendo. Esse pra mim é o maior destaque, né? Tá aí sobrevivendo ao Chase aí. Tá com os dois carros e dois pilotos estão bem. E daqui a pouco eu vou falar deles pro Texas. É, vamos deixar pra dar opinião mesmo quando a gente for falar da etapa do Texas, que já é no próximo bloco. Mas assim, eu acreditava que o Ryan Newman chegaria até aqui. Então, assim, o que eu posso alegar como surpresa sobre o Ryan Newman é o seguinte: ele está em segundo agora. Joey Logano, beleza? Você sabe que ele chegava entre os oito? Entre os oito, sim, desde o começo da temporada. Tem até isso escrito em algum lugar, e aqui gravado também. Mas nas apostas que eu fiz no Loucos por NASCAR, lá que tem um bolão, o Ryan Newman está passando em todas as que eu fiz. Matt Kenseth, ok. Denny Hamlin e Cal Edwards são o meu tendão de Aquiles aqui, ó. Esses dois eu não acreditava que chegariam nesse round. Eu colocaria aqui Jimmy Johnson e Dale Earnhardt Jr. no lugar desses dois. Agora o desempenho de Keselowski e Harvick eu considero totalmente por azares e problemas mecânicos, óbvio, nessa primeira etapa em Martin. Nada que não possa ser recuperado agora no Texas pelos dois. Mas aí nós vamos deixar para dar os palpites do Texas e responder as perguntas no próximo bloco.